Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de áudio-hipnose aqui na Radar, é sempre assim, de 8 em 8 dias. Primeira parte, conduzida por Ricardo Mariano. A segunda e última metade é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Destaque nestes 30 minutos iniciais para mais uma edição do Swing Fest, evento de música experimental e eletrónica promovido pela editora berlinense Dano Valley Records. Muitos vão ser os nomes que constituem o cartaz da terceira edição. Vai decorrer na cidade de Essen, na Alemanha. Um sublinhado forte para nomes como D. Silver, Mount Zion Memorial Orchestra, Auska, Boran, Unterclub of God, Greg Haynes e também Rafael Antonirissari. É com ele que abrimos a sessão de hoje e com o tema Blue Tomorrows. Boa noite, bem-vindos. edição do Intranse arrancou com Blue Tomorrows e Rafael António Sarri ao comando desta extraordinária faixa. Seguimos depois para uma música originária de Bristol, ela que vai combinando ruídos, drones, instrumentos orgânicos, eletrónica e alguns elementos percussivos minimalistas, do debut Chrysalis, Sofia Loizou, com Uranium. E seguimos com mais um dos nomes que vai passar pelo Swing Fest, chama-se Franz Kirman, pertence ao projeto Piano Interrupted, mas a solo regressa às suas origens mais eletrónicas do último Meridians. Continuamos com That Day We Threw the Keys Out the Window. Franz Kirman, aqui no Entrance. Altura de fecharmos estes 30 minutos iniciais do programa de hoje. Antes do Ricardo Carvalho, Monat, a ideia do italiano Roberto Monat Donato, ele que regressa com uma terceira edição chamada Puni, a explorar os sons eletrónicos glitch. Podemos comprová-lo com a faixa 87 e finalizamos em beleza, tal como na semana passada, destaque para o último Atomos, dupla Adam Wiltsy com Dustin O'Halloran, extraordinárias e épicas orquestrações com sons mais pormenorizados, tudo feito pelos A Winged Victory for the Sullen, edição Erase Tapes, sons finais destes 30 minutos do arranque do entranse de hoje com Atomos 6. Fiquem desse lado, vem aí agora o Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Abrimos esta emissão de Em Trance com Super Silent, conjunto que inclui o trompetista Arve Henriksen e Stale Storlock, com o produtor Helge Sten, também conhecido como Death Prod. Henriksen não é de todo alheio a percursos de cariz mais eletrónico, e a junção do seu conjunto, mais ligado ao free jazz, ao trabalho de Death Prod, acabou por levá-los para dimensões mais etéreas. Seguimos agora com Sophia Loizou, álbum de estreia desta compositora sediada em Bristol, ela que circula por entre a composição neoclássica e o noise. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Transe contou com Super Silent, ainda o álbum de estreia de Sofia Loizou, ela que recorre à decomposição de elementos musicais transformados e gravações quer naturais, quer mecânicas. Ainda espaço para uma gravação ao vivo, lançamento da Touch, Cloître, Thomas Conner e Jana Winteren, gravado ao vivo então na Catedral de Évreux, na Normandia, em junho deste ano. E terminamos a emissão de hoje de Em Transe com mais um artista iraniano. Depois de Poria Hatami ter passado por aqui, temos Poya Ezaei, que recorre aos sons tradicionais do seu país para depois desconstruí-los por meio de processamento eletrónico. No fim, como habitualmente, deixamos o endereço onde podem consultar os alinhamentos e podcasts, radiotrans.blogspot.com. Podem também conferir as atualizações do programa através de facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrance. Entrance sempre às terças-feiras a partir da 1 da manhã. Repete aos domingos às 8 da manhã. Voltamos para a próxima semana. Muito boa noite.